Play a dance. Mais uma vez, trazendo pra vocês. Ei, com estudo e muito treino, para me tornar um mago supremo. Dono de um poder insano, doutor, o doutor estranho. Eu achava que sabia muito, mas não sabia nada. Mesmo vendo, não enxergava. Profissão, o talento e a arrogância me deixaram cego no mundo de ignorância. Neurocirurgião, brilhante e renomado. Vários anos de trabalho me fizeram milionário. Mas vi tudo ir embora em um segundo, de repente. Quando eu sofri um acidente, eu fui pra um cirurgião perder o movimento perfeito de suas mãos. Então, eu quis voltar à profissão, mas perdi minha fortuna à procura da solução. Um desespero em busca de salvação. Fui até o Oriente encontrar um ancião. É, não estava nos meus planos que eu viria ser o doutor estranho. Ei, com estudo muito treino, para me tornar um mago supremo. Dono de um poder insano, doutor, o doutor estranho. Ei, com estudo muito treino, para me tornar um mago supremo. Dono de um poder insano, doutor, o doutor estranho. Eu só queria ser curado pra voltar à profissão. Mas um propósito maior mudou minha direção. Não acreditava em contos e magias, mas o ancião mudaria aquele dia. Para sempre, abriu a minha mente. Várias dimensões, realidades diferentes. É, desde então que eu entrei no universo místico que nunca imaginei. Me dediquei ao treinamento para me tornar um mago supremo. Mestre nas artes místicas, de volta com as mãos, digno de usar o manto da levitação. Bem feitiços e magias, projeção astral, protetor da terra contra as forças do mal. É, não estava nos meus planos que eu viria ser o doutor estranho. Ei, com estudo e muito treino, para me tornar um mago supremo. Dono de um poder insano, doutor, o doutor estranho. Ei, com estudo e muito treino, para me tornar um mago supremo. Dono de um poder insano, doutor, o doutor estranho. Mais uma vez, pretas motherfuckers, tamo junto. É, mais uma semana, eu vou continuar e nada pode me parar, porque vocês são minha força. Tamo junto, vamos lá. Tamo junto, vamos lá. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.